já passou, não paguei minha conta. E agora, meu Deus, a Maria chegou, a pamonha passou, eu perdi minha órbita. E agora, meu Deus, chamando lá fora. E agora, meu Deus, a Maria chorou, o gato não voltou, já trancaram a porta.